3890. Autorizado o puxão, ataque na posição 06. Paulo, não autorizou o 093 a ingressar para nós? Afirmo. O 38190, até a posição 06, temos 09 para o 09 ainda. Vamos manter. Vamos após a estação de Boeing 737 da Gol, a causa, inicia a puxa no 06. Quando o Gol inicia, 3290. Bom dia, ponto espera pronto. 3253, bom dia, linda, cola separada. Sim, mantido, decola. 3253, autorizado na linha aérea, decola na pista no 0, vento 150 graus, 9 nós. Ali decola da 10, da 3153. Salvador, bom dia, para a 6570, estabilizado 190. A 6570, bom dia, continue a aproximação, mais pista livre, ajuste no 018. Qual é a pista livre no 018? No 53, decolada 207, controle 119, decimal 35. Obrigado, bom dia, tá 3153. Adicionar cargo 6570, autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 8 nós. E o pouso na 06570. 3890, 164 a bordo, 1320, São Fernando, Fortaleza. Autorizado táxi, parte 1 no Índio, considera pista no 0, torre 118, nós temos que ligar 1018, 3890. Parte o Índio, considera 1895, 1018, 1018, ajuste, bom fim de semana, 3890. Boa. Bom, já precisa cargo 6570, autorizado o táxi, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 07. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, prevista 07. Você vai ver no tráfego com a Romeu, Hotel Romeu Golf? Positivo, notificação para de uma hora que ele chegou ao local. Sierra 90 e Sierra 90, março, é pronto da cópia, cliente da Golf. Gente, agora só um minuto da cópia, o Hotel Romeu Golf, está confirmando, né? Em remar, no momento, e ainda está pronto inicialmente. Informação Golf 360 Galeão. Oxalé 6219 para o Galeão, número 2 para a cópia e prepara a saída da Ela e Derume. Da Ela e Derume, Oxa, 6219. Estamos no Lula, acionamento é a critério, me chamo quando pro taco. Comandante. 963, informação. Gol. Continua o tráfego, pediu cópia? Eu vou no 963. Gente, número 3, prepara a saída da El Leda Irume para Galeão. Afirmativo, da El Leda Irume, vou no 963. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha 3290. Papa Roma, Hotel Roma Golf, pronto cópia? Pronto pra cópia, Hotel Roma Golf. Papa Roma, Hotel Roma Golf. Está autorizado em mar e remar, um sobrevoo da cidade baixa. Decola com proa sul a 500 pés, aciona 0116 e chama a torre 118.95. 0116, autorizado o sobrevoo de decolar de sul, cidade baixa, e chama na torre 118.95. Hotel Romeu Golf. Correto, Hotel Romeu Golf. Correção, transferem o... Não, está correto. Após o A2, controle 119.35 e confirme a versão da borda. Versão da borda 3 e após a torre 119.35, o Hotel Romeu Golf. Correto, para acionamento da colagem, me doe 295, movou. Graças. É 6211, pronto cópia? Pronto cópia, 6211. Xené 6211, autorizado Galeão via Uber 9857, após moço, nível 360. Saída da El Leda Irume, decolada 10, primeira curva à direita. Transponda 5530, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Galeão 360, Hotel November 857, Monsu. Daniel Leandro Irume, decola da 10, curva direita, 5530 é o código, 1935 é o controle. Eu chamei a 211, ponte 5. Maio da Chané, 6211. Chamei, pronto para o feedback treinamento. Maravilha, muito obrigado, 6211. 0-0-0-4-0 graus, 629. Cine Pouso, 990, Sideral 9970. Gilete, estamos do Lula ali, mantém o 7. Ativo, prossiga. 963, autorizado Galeão, via Up November 857, após Moço. Nível 360, saída Tael, líder Irume, decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5537, controle Salvador, opera em 119.35. Ativo com 9963, autorizado para o Rio de Janeiro Galeão, nível de voo 360, via Up de voo com November 857, Moço. Agora 10, curva direita, após Dael Leda Irume, 5537 no telefone, controle 6935, obtua 963. Correto, com 963, chame para acionamento pushback. Chamará, com 963. Bom dia, Terra, meu corpo, prossiga. Gente, aguarda para decolar. Salvador, gol, Chanel 6225, está na posição 1-0, puxa o caramelo. Autorizado que estiver em treinamento de M-Taxi. Autorizado que estiver em treinamento de M-Taxi, 32. Gilete, estamos luta, livre decolagem, pistão no 7, vento no 4, 0 graus, 629. Decolagem pistão 0, vento 1-4, 0 graus, 7-9. Decolagem 1-0, 3-2-9. Hotel Romeo Golf de Corre Estrasco, reportado no setor. O vento no aeródromo de 1-4, 0 graus com 7-9. Reporte na final da 1-7 para prosseguir no cruzamento para farol de Tatuá. Gente, ele está autorizado, vai levar sentido oeste, não vai ter triplo tráfego. Aguarde para decolar isso. Então, meu Golf, reporte fora do solo. Depois estará fora do solo, então, meu Golf. Gilete, estamos Zulu, decolou 08, controle 119, decimal 35. 119, 35, graças, mostrando. Eu vou fora do solo? Fora do solo, transponder em out, vai livrar para o setor whisky, setor Oscar, sem interferência. Não tenho contato visual com a senhora nada, acione 0116, vai dar transferência para o controle. 0116, vai aguardar transferência para o controle, hotel meu Golf. Meu Golf controle 120. correção 119, decimal 35. 119.35, dá presente, uma bolsa. 190, decolou 19, controle 119.35. Chamando o controle 19.35, tá? 3280. Salvador, 8625, pronto, time, está com 150 a bordo. Goiânia, alterna, 3 horas de autonomia. Ela é 6225, autorizado táxi para espera opção 0 via parte principal, táxi de alta. No ponto de espera, emitor em 118.95, ajuste 108. Para feedback, temos a voz da Avianca, tá que vai por espera. Aguarda, 420. Gol, informação Gol, na ponte 9, autorização com fim. Gol 1093, prepara sair da Arbor, 30 segundos, copy. Arbor, na pessoa. Azul 4201, coordenando com a equipe de solo, após liberação do setor da Arbor da Cené, está autorizado o feedback finalmente, semitáxi. 4201, Gol 1865, sente da informação Golf, aguarda autorização para Brasília. Gol 1865, prepara a saída Arbor, número 2, cópia. Arbor, guardando para o 1865. Gol 1093, copia. Prossiga. Gol 1093, autorizado para Confins, via rota do plano de voo, nível 360. Saída Arbor, transição elétrica, decolada 10 com primeira curva direita. Aciona 5541, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Pesado então, 360 para Confins e a rota do plano, decolada 10, primeira curva direita na Arbor Elefa, 5541, transponder, 119.35 é o controle, é o gol 1093. Correto, gol 1093, apenas confirmando, após a LF intercepta Nítibo para a Pesolo 21. Ok, Nítibo para a Pesolo 21 após 093. Correto, chame em posicionamento, gol 1093. Você pode olhar. Gol 1865, autorizado para Brasília, via UPZULU 17, conforme roda do plano. Nível 360, saída Arbor, transição elétrica, decola da 10 com primeira curva direita. Aciona 5542, controle Salvador, fera em 119.35. autorizado Brasília, via peso Lua no 7, rota do plano de voo. Nível 360, saio da arbórea, transição eleva. O decola pistão 0, primeira curva direita, transponder 5542, controle 1935. Correto, boa noite, 65, chame para o acionamento de spec. Estava quando pronto, puxa o acionamento no 865. Alô, Salvador, na escuta do Papa Romeu, Tang Yankee Golf. Qual é o número da de contato com a torre? A mensagem veio muito baixo. Sim, eu sou 6225, ainda cola 0, 0, 5, 0 graus, 8 horas. A linha decola, 0, 8 horas. Protáxi, POB de 107, 4 horas e 33, alternação José dos Santos. Azul 4201, autorizado o táxi para o ponto de espera, pista no 0, via primeira inserção à direita. Quando lá chamei torre em 18.95, ajuste 108. 7, ponto de espera da 1-0, lá 19.95. Salvador, o Rio 5973, bom dia. Rio 5973, bom dia, prepara a saída PUC, agora de cópia. PUC agora no cópia, o Rio 5973. Tango e Yankee Golf, prossiga. Prossiga. O Tango Golf está pela próxima do seu setor oeste. Vai fazer uma filmagem aqui, mas não vai interferir com o eixo da pista. Você vai manter contato bilateral comigo quando necessário afastamento em coordenação, ok? Bom, de coordenação, Tango Golf. Uno, gate de número 10. Tango Yankee Golf, está autorizado a reboque para o gate 10, repasse ao término. Ciente, iniciarei o reboque na sequência e formarei o término. Solo. Chalé 6211, portão 5, puxa acionado. Chalé 6211, autorizado, chame para táxi. Mara. Yankee Golf, mantenha a posição válida para reboque, se possível. Mantenha 0420, mais um. Ali, mas tem que passar 0. Pushback? 5, estimado. Gol 1865, estimado para pushback. Não, é na escuta do hotel, eu golfei. 19.35. 865 na escuta? 865. Boa noite, 65, qual é o seu estimado para o feedback? Dá uns 38. Gente, tem alguém aqui Golf, foi usado a reboque, portão no 0, pode até. Gente, será feito. A decolagem vai manter a escuta permanente, eu quero ver o Golf. Rio 5973, autorizado para Recife, via rota do plano, nível 330, saída Puca, Jamucaju, decolada 10 com primeira curva à esquerda, transponder 5546, frequência do controle Salvador, 119.35. Rio Ativo, autorizado para Recife, no nível 330, Puca, Jamucaju, com a esquerda para decolagem, rota para o nível 5546, 119.35, Rio 5973. Correto, Rio 5973, chega para o feedback acionamento. De Manaus, senhora. 4201, decolou agora os 30, controle 135. 0135, lá. Torre, tá na escuta do Papagaio Hotel no Golfe? Afirmo. Hotel Romeu, você vai livrar o sobrevoo no eixo da pista, vai manter o seu setor leste, vai retornar, se autorizado, retorna em alguns minutos para filmar um acidente aqui. Tá, você vai prosseguir no setor leste aqui. Mantenha o setor leste, mantendo a minha escuta permanente. Quando necessário reaproximar, você volta em contato. A princípio, monitora a frequência do controle, ok? Vai monitorar a frequência do controle e o hotel Romeu Golf. 19, esperando a 10, 29, e alto. Está pronto para o pushback acionamento, posição 08. Torre na escuta do Papa Romeo Terra Novo. Prossiga. Autoriza o sobrevoo no mesmo local, senhorita? Afirmo, está autorizado, mantendo a minha escuta permanente. Manter a escuta permanente, está Roma Golf. Na escuta? Na escuta, senhorita. O acidente foi próximo aí ao parque de exposições? Eu tô bem no pairado aqui, ciente, bem próximo ao parque de exposições. Na paralela? Positivo. Obrigada. Ciente, tá passando ao vivo na televisão, hein? Obrigada. Alfa X-Ray Delta, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa X-Ray Delta, para o Bate 3. Solo Starbox para o gate número 1 do Bate principal. Gente, Alfa X-Ray Delta, autorizado reboque. Reporte para ingresso no Bate 1. Afirmativo, então autorizado o início de reboque. Chamada para ingresso no Bate 1 no Alfa X-Ray Delta, briga. Eco Kilo Índia, formação em curso é Golf, confirme quase que se encontra em detalhes de pista. Autorizado o táxi para a ponte zero, pista no zero, via táxi 6 Índia e Alfa. no ponto de espera semi-torre em 118.95. O altímetro agora 10.19. Permitiu limitar aqui a parte de alfa 118.95, ponto de espera 9.09, estado agora 90, obrigado, bom dia. Solo 5973, estima aproximadamente 5 minutos para o nosso início. Sim, é 5973. Solo Gol 9093, para o pushback e acionamento na ponte 9. Gol 9093, aguarde para o pushback, temos o Rony da companhia iniciando o pushback no 208. Iniciante na sexta, 093. Pedi autorização de táxi, não foi autorizado, mas vai aguardar aqui mais uns minutinhos para iniciar o táxi. Sim, chegou 963. Solo Salvador, do Alfa XZ, está pronto na saída do Pátio 3, na ligação do Pátio principal. Alfa XZ, mantém a posição, aguarde para ingresso no Pátio principal. Afirmativo, aguardando para ingresso para o principal, mantendo Alfa XZ. Bem, livre pouso, pista 10, vento 940 graus com 99. O altímetro marca 1019, azul 2775. 1019, prossegue aguardando o livre pouso 2775. Voo 963, vai iniciar o táxi. Do farol de Itapuã, vai livrar pro controle e vai com pro do ferry boat, caso é sua boa. Gente, vai prosseguir linha do litoral sul, aguardando transferência pro controle e o hotel Nogu. Litoral sul, aguardando transferência ao hotel Nogu. Gente, gol 865, tá autorizado o táxi, tá o ponto de pé, pista 10. E a parte principal, tá 3 de alfa no ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1019. Sim, tá livre o táxi? Sim. Principal, índio, e no ponto de espera, 2.95, vou no 8.7. Livre pouso no 02775, azul. Estágio do Boeing da Gol, que irá taxiar para o ponto de espera. Vai passar agora pelo través, portão 612, está autorizado o reboque para a posição 01. Afirmativo então, após a passagem do Bang da Gol, está na através do 06 aqui, iniciarei chamar a calçada no gate 01 no Alfa XZ. Confirma o vento para o 2775. Vento de no quadro 0 graus com 99, tem livre pouso, pistola 0, 2775. Livre pouso, 2775. Serra Brava, Golf Victor, via roda do plano, nível 065, decola da pista 17, primeira curva direita, segue corredor axé, inicialmente restrito a 1.000 pés. Aciona 5561, frequência do controle Salvador 119.35. Confirmando que após a restrição do corredor está autorizado o nível 065. Confirme aí, pessoas a bordo? 02 a bordo. 02 a bordo. Para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Contatando o Eco Índia. Bom dia, passarelo 2229, continue a aproximação. vai dando autorização de pouso. Informe Boeing 737-87, a linha para decolagem. 22297, bom dia. Dois, sete, sete, cinco, da Azul, no solo agora, os 4-5, livra à direita, 1-2-1-1. Afirmativo, livrado à interseção à direita, solo 2-1-1-2-7-7-5. Eco, Kilo Índio, livra, Senacho, Metaxi. Solo Salvador, uma boa, Azul 2-7-7-5, livrando. Azul 2-7-7-5, bom dia. Autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi 6 Alfa e Kilo. Atente ao sinalizador, exposição prevista a 2-1-1. Afirmativo, autorizado o táxi pátio 3, via Alfa e Kilo, estará atento ao sinalizador, Azul 2-7-7-5. Logo 1093 para o táxi 170 a bordo 770, 2 horas e 55 alternando Campinas. Voo 1093, autorizado o táxi para Ponte Pera Piscina 0, que é a parte principal, táxi 6 Índia e Alfa. Do Ponte Pera Chamitoi em 118-95, ajuste 1019. Táxi aprovado, pátio, Índia e Alfa, Ponte Pera 10, 182-95, 319, 9093, bom dia. Agora os 46, controle 119-35. 119-35, Passada 2229, Tenibre Pouso, pista 10, vento 140 graus, 79. 2229, livre pouso, 10. Delta finalizou o rebote para o 21 no calçado, muito obrigado, bom dia. Gente, Alfa X Delta, bom dia. Cinco a Lima, está em pista 1-0 e prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. 865 a Lima, está em pista 1-0 e a aliança já está pronta, o 1865. No solo, as 4-8, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, boa! Passageiro 2229, autorizado o táxi via táxi Alfa, repórter da Juliet. Alfa, da Juliet. Devido ao colégio que estou no zero, vou no 8 mesmo. Tá, posição remota no 2, pode principal. Ok, Alfa Juliet, 1 no 2, é a remota. Ou 2-2, 2-1, aliás, 2-9. Bom dia, vou no 093, ponto de espera da 1-0 pronto. Bom dia, mantenha ponto de espera aguarde na 093. Ponto de espera da 0. Prossiga. Sonador, espata, pronto, espate. 02 a bordo? Sim. Prossegue até a interseção, reporte para ingressão no 7. Interseção, reporte para ingressão, 2. Thank you. 4958. Tá passando, está no baixado checado. Voo 1865, decolou os 49, controle 119.35. Pronto, recua. 4958, tem contato visual, tem livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 79, altímetro 1019. Pouso na 09 na ajuste, 495 azul. Rio 5973 para o pushback, acionamento. Autorizado, Rio 5973, Shine Taxi. Shine Taxi, 5973. Lima, Zulu Golf, copia? É, Lima confirmando a intenção e decolagem da pista 17. Portanto, Lima, Zulu Golf, autorizado para Sierra November, Zulu Whisky, via rota do plano de voo, plano Yankee, nível 040 até 45 milhas, onde cancela heavy instrumento e voa a zero altitude de 1 mil pés, visual. Decola da 17, com primeira curva à direita, perfil de saída arbor, após direto. Aciona 5565, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado a alinhar e manter na 7, reporte 4 horas da decolagem, Arquilândia. Bom dia, estabilizado, final da operação, passionado. Número 4, bom dia, continue a aproximação, vai dar autorização de pouso. Agora, autorização, agora vem a 4 horas. Certo, confirme, pessoal da Borda, Lima Zulu Golf. 08, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95, Papatango, Lima Zulu Golf. Pode alinhar o 0093? Negativo, temos um tráfego da companhia passando agora o marcador externo. Mantenha a posição e aguarde. Mantenha. Se precisar, a gente já coloca em parada, 30 segundos para fora do solo. Gente, mas por determinação do procedimento, quando o aeronave passa o marcador externo, a gente não está mais autorizado a alinhar e decolar. Muito obrigada pela colaboração. Tá bom, obrigado. 4958 no solo 53, livre à direita 1211. Direita 1211, abraço. Secretário, chama táxi, Lima Zero Golf. Golo 649, tem 20 pontos, pista 10, 0140 graus, 89, altímetro 1019. Tem autorizado, 649. No Pátio 3, atende aos sinalizadores, posição prevista é a 2 Lima. Alfa aqui do Pátio 3, previsto 2 Lima, 4950. Solo Rio 5973 para o táxi com 2 a bordo, 3:45 alterna Salvador. Rio 5973, autorizado táxi para Ponte Espera, pista 10, via parte 3, parte principal, taxizinho de alfa. No Ponte Espera, chame torre em 118-95, ajuste 1019. Sente 43, principal, Índia, alfa, 1895, 10195. Livre decolagem, pista 7, vento 150 graus 79, atenta a esteira de turbulência do Boeing. Solo 55, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1, obrigado. 570, para autorização Recife, 390. Nave Chicago, 6570, aguarde cópia, informa que temos autorizado o nível 350. Aceito, aguarda a coordenação. Ok, aceito 35, se for o caso. Chicago, prepara a saída Puka, aguarde cópia. Puka, Aru, aguardando cópia, aceitou 350, graças. Bom dia, Solo, 1649 livrou. 1649, autorizado táxi via táxi Alfa, pode entrar Juliet. Alfa, entra Juliet, gol 1649. Torre 5973 da Rio, Ponte Espera da 1. Rio 5973, autorizado a alinhar e manter pista 0. Alinhar e manter pista 0. 093 na Gol, decolou 57, controle 119-35, bom voo. 935, 093, bom dia. 70, bom dia. Chicago 6570, autorizado para o aeroporto de Recife, via Ampezulu 17, nível 350, saída Pucajamo Caju, decola da 10 com primeira curva à esquerda, transponder 5016, frequência do controle Salvador 119-35. Autorizado Recife, nível 350, via Ampezulu 17, decola da 10 com curva à esquerda, Pucajamo Aru. Transponder 5016, controle 119-34, correto, apto, carro 6570, chamei para pushback acionamento. Que maneiro, 5973, livre decolagem, 1060 graus, com 619. Livre decolagem, 5973. Decolou 59, controle 119-35. 19-73 decolou na subida Puca. Controle 119-35, comandante Catarata. Obrigado, desculpa.